coração. Todas almas boas mixadas na canção. Vamos chegar, dançar, esparecer, cantar. Viver, prosperar, sempre aproveitar. Eu quero ver a conexão. Todas almas boas mixadas na canção. Vamos chegar, dançar, esparecer, cantar. Viver, prosperar, sempre aproveitar. Saí pra dar um ar, só curtindo o rolê. Aproveitando a vida do jeito que tem que ser. A vida é pra viver, o que é bom aproveitar. Rap hackado no estilo Floripa. Criações, inspirações, andam lado a lado. Força e coragem terá um bom resultado. Simplesmente sinta e viva essa vibração. Energia que te faz entender sua missão. Groove bate pancado e lembra os bons momentos. Pra passar o tempo, dá um play naquele sample. Terra do futebol, muita nightmare. Pra molecada e cultura sem pagar. Eu quero ver a conexão. Todas almas boas mixadas na canção. Vamos chegar, dançar, esparecer, cantar. Viver, prosperar, sempre aproveitar. Eu quero ver a conexão. Todas almas boas mixadas na canção. Vamos chegar, dançar, esparecer, cantar. Viver, prosperar, sempre aproveitar. Aproveita bem o caminho, os detalhes da paisagem. Cada momento é único, respira fundo e boa viagem. Nas margens se vê muita beleza escondida. Na vida é a mesma fita, as que passam despercebidas. São as flores mais bonitas, camufladas, contidas. Quando vê, passou batida. O tempo foi, o que é que fica? O amor aproximou, respeito às diferenças. Elas que movimentam e o desenvolvimento é a consequência. Calango do cerrado, ilha chamou. Magia bate forte, sorte geral se encantou. Já tô chegando, irmão, prepara o som. Recolhe-se a frequência, abro a mente, a visão. Eu quero ver a conexão. Todas almas boas mixadas na canção. Vamos chegar, dançar, esparecer, cantar. Viver, prosperar, sempre aproveitar. Eu quero ver a conexão. Todas almas boas mixadas na canção. Vamos chegar, dançar, esparecer, cantar. Viver, prosperar, sempre aproveitar.